Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui começar comentando um trecho de um dos livros de filosofia que eu mais gosto, se não o que eu mais gosto, que é A Filosofia Primeira, de Edmund Husserl. Eu não concordo com o projeto final do Edmund Husserl, da filosofia como ciência estrita. Eu acho que ele de fato não conseguiu realizar esse ideal. E, inclusive, existe um livro muito bom do Leszek Kolakowski, o filósofo polonês, mostrando por que ele não conseguiu, quer dizer, o motivo do fracasso do grande projeto husserliano. Mas, ainda assim, os livros dele são maravilhosos. Para quem tem a paciência de lê-los, a coisa é de uma intensidade intelectiva que você mal consegue compreender. Fica mais espantoso ainda porque o homem, ele sabia taquigrafia, ele escrevia tudo em taquigrafia e deixou 40 mil páginas taquigrafadas depois que morreu, o que significa pelo menos 160 páginas datilografadas, né? E este livro é um dos que sobraram taquigrafados e só foram publicados realmente depois da morte do Husserl. Chama-se Filosofia Primeira. Ele usa a filosofia primeira num sentido um pouco diferente daquele que Aristóteles, ou quem inventou a expressão filosofia primeira foi Aristóteles. Mas ele dá um sentido mais específico. Eu considero que sem um estudo aprofundado de Husserl não existe nenhuma possibilidade de uma filosofia séria. Husserl foi, vamos dizer, o mais exigente dos filósofos no século XX. Depois a filosofia deles, vamos dizer, se dissolveu e desmembrou numa quantidade enorme de filhos bastardos, entre os quais o Heidegger, né, e outros, né? Derrida, Jacques Derrida também. Derrida começou como tradutor de Husserl, né? Mas um livro que eu recomendo muito, sobre o qual eu dei um curso no Rio de Janeiro, é As Investigações Lógicas. As Investigações Lógicas é talvez o melhor treino filosófico que existe. E na introdução das investigações lógicas, ele combate a teoria do psicologismo. Psicologia é uma teoria segundo a qual as leis da lógica são as mesmas leis do funcionamento do conhecimento humano, praticamente funcionamento do cérebro. Quer dizer, as leis lógicas seriam leis psicológicas. E ele refuta isso e faz o que eu considero a melhor refutação que alguém já fez de alguma coisa, porque ele refuta sob todos os ângulos possíveis e imagináveis. Quando você já concordou, não, tem razão, o negócio não funciona, não, mas tem mais um aspecto, mais outro, e assim, assim vai. É uma maravilha. Você quer ficar mais inteligente, estude as investigações lógicas durante um ano, você não vai perder nada. Mas, atenção, não leia nenhum livro sobre as investigações lógicas, não ouça nada que os professores têm dito a respeito, porque é tudo, praticamente tudo, besteira. Você tem que ir no texto mesmo e ver o que o mestre está ensinando lá. E esse livro aqui é posterior de mais de quase uma década, ou pouco mais de uma década, às investigações lógicas. E aí já não é questões preliminares que ele está colocando, já é a filosofia de Husserl propriamente dita. E ele que coloca no primeiro volume dessa filosofia primeira, ele coloca o subtítulo História Crítica das Ideias, né? Então, o que ele vai fazer é investigar da onde surgiram as ideias filosóficas fundamentais e da onde surgiram as ideias que fundamentaram a noção de ciência. Porque se ele quer transformar, vamos dizer, a filosofia numa ciência rigorosa, como ele disse, ou ciência estrita, tá certo? Então, é claro que a noção de ciência é absolutamente fundamental para isto. E nós estamos muito acostumados a ver a palavra ciência ser usada à torta e direito como um símbolo de autoridade. A ciência diz tal coisa, a ciência diz tal outra, você não pode, como é que se colocar contra a ciência, etc. Mas, em geral, as pessoas que fazem isso, se você as espremer um pouquinho, você vai ver que elas não têm a menor ideia do que seja a ciência. Eles tomam como ciência, vamos dizer, a prática usual que eles encontram na universidade ou no laboratório. Você está acostumado a trabalhar, sei lá, como biólogo, como físico, como geólogo. E aquilo para ele é a ciência. Ele nunca parou para pensar exatamente o que ele está fazendo. E por que que aquela atividade dele se chama ciência? E por que que ela tem a pretensão de ter alguma autoridade? Então, para curar essa deficiência, a melhor coisa é estudar o conceito mesmo de ciência, tal como exposto por um grande, gigantesco filósofo como Edmund Husserl, né? Eu vou ler aqui um paragrafinho, onde ele lembra que a noção de ciência, como distinta de outras formas de conhecimento, tem uma origem moral. Então, e esta origem começa exatamente com Sócrates. Sócrates é o primeiro a exigir das discussões públicas um caráter racional e científico. Então, diz ele aqui: Sócrates, o moralista prático, em reação contra a escola dos sofistas, que contestava todo o senso racional à vida, colocava no centro do interesse ético-prático a contradição fundamental que domina toda a vida pessoal vigilante, a contradição entre a opinião obscura e a evidência. Aqui, eu estou lendo esse livro em francês, eu não conseguiria ler esse livro em alemão de jeito nenhum, eu levaria 10 anos, né? Então eu peguei aqui a tradução francesa. Eu não acho que essa palavra obscura seja a mais adequada aqui, porque ele está. As opiniões não justificadas, opiniões sofísticas, elas não são obscuras, elas são turvas, na verdade, ou confusas, ou incertas, né? Mas não necessariamente obscuras, né? Entre a opinião obscura e a evidência. Atenção. Ele usa a evidência no sentido de que esta palavra tem em português também e em todas as línguas latinas. Mas em inglês não tem esse sentido. O pessoal vai. Quando você lê num livro americano ou inglês a palavra evidence, nas línguas latinas, evidência quer dizer aquilo que é, que se afirma como verdadeiro pela sua própria menção ou pela sua própria presença. Como, por exemplo, o princípio da identidade. Uma coisa é ela mesma e não outra. Tá certo? Ou a frase eu estou aqui, quer dizer, eu estou no lugar onde estou e não em outro lugar. Tá certo? Então, esses conhecimentos que são autoprobantes imediatamente, são certos, tá certo? Ele chama de evidências, né? E a tradição filosófica chama de evidências, mas na língua inglesa, evidência não quer dizer evidência, quer dizer indício ou, como se diz no vocabulário jurídico brasileiro, elemento de prova. Quer dizer, um elemento que precisa ser somado com outros para obter uma certeza, ou seja, uma prova. Então, em inglês, o que é certo e inegável é proof, e evidence é apenas um indício que, somado a outros indícios, pode dar uma prova. Mas, nas línguas latinas, aquilo que é evidente é o que não precisa ser provado. Por exemplo, você não precisa provar que você é você mesmo. Não é isso? Daqui a pouco eu volto à questão da evidência. Sócrates foi o primeiro a reconhecer a necessidade de um método universal da razão e a compreender o sentido fundamental desse método, expresso numa linguagem mais modesta, como uma crítica intuitiva e a priorística da razão. Ou seja, quando quer dizer a priorística, quer dizer uma coisa que não depende da experiência, é um exame às condições prévias, quer dizer, do pensamento racional, que ele precisa atender para ele ser racional. Tá certo? Quer dizer, não se trata de estudar isso ou aquele raciocínio, quer dizer, experimentalmente, tá certo? Mas de examinar o próprio conceito da razão no seu fundamento universal. Ou ainda, diremos nós para precisar, ele compreendeu que o senso fundamental do método era de ser um método de tomadas de consciência de si e de clarificação. Realizando-se, cumprindo-se na evidência apodíctica considerada como fonte originária de toda verdade definitiva. Então, precisa de uma evidência apodíctica, ou seja, apodíctica quer dizer indestrutível. Apo quer dizer negação e deixis, a destruição. Apodíctica é indestrutível. Né? Então você precisa de uma evidência apodíctica considerada como fonte originária de toda certeza. Né? E, portanto, como fonte originária de toda verdade intuitiva. O intuitivo, ele quer dizer, a intuição é o correlato subjetivo da evidência. Através de uma intuição, eu capto uma evidência. Como, por exemplo, agora eu tenho uma evidência sensível de que há uma câmera na minha frente, ou que essas pessoas estão aqui me ouvindo, certo? Eu ouço a minha própria voz e sei que estou falando. Então, isso é são evidências sensíveis imediatas, né? Quer dizer, ninguém precisa me provar que eu estou falando para que eu, me ouvindo, entenda que eu estou falando. Né? Ele foi o primeiro a perceber a existência em si de essências puras e gerais. O que é essências puras e gerais? Vamos dizer, uma essência é aquilo que um ser é, independentemente dele existir ou não, independente de qualquer outra coisa. Ou seja, aquilo que ele precisa ser para que ele seja ele mesmo e não outra coisa. Por exemplo, a essência de um elefante é aquilo que faz com que ele seja um elefante e não um gato, não uma equação de segundo grau, tá certo? Não um cálculo trigonométrico, não uma pessoa, não o Papa e assim por diante. Então, a essência do elefante, aquilo que faz com que ele seja elefante, independentemente dele existir. Antes dele existir ou depois dele existir, isso não afeta absolutamente nada. Quer dizer, um elefante é um elefante. Então, isso quer dizer que você, quando você apreende sensivelmente um elefante que está presente, você capta duas coisas ali, não uma só. Primeiro, você capta uma presença. Em segundo, presença do quê? Esse o quê é a essência. Quer dizer, isto é um elefante. Então, você não capta somente, vamos dizer, a existência daquele ente, mas você capta o que ele é. Para captar isso, você não precisa, evidentemente, ver um elefante de verdade. Quando você pensa um elefante, esse elefante que você está pensando tem a mesma essência do elefante que você vê ou do que você poderia ver. Tá certo? Então, a essência também é chamada quididade. Quid é o que. É o que a coisa é. Essências puras e gerais enquanto dados absolutos das coisas mesmas. Quer dizer, uma coisa tem a sua essência porque ela é aquilo que é, tá certo? Então, isto é um dado absoluto, não há, quer dizer, a essência ou quididade de uma coisa é aquilo que está nela mesmo quando ela está ausente, tá certo? E que faz com que ela seja o que é. Por isso que ele diz que é, vamos dizer, um dado absoluto, né? Das coisas mesmas, apreendidas na sua pura intuição eidética. O que é intuição eidética? É uma intuição de uma ideia. Por exemplo, quando eu vejo uma coisa, tem uma intuição sensível. Intuição é o conhecimento imediato de uma coisa presente. Como, por exemplo, esta mesa aqui está presente, eu tenho uma intuição sensível dela. Mas se eu pensar nesta mesa, e pensar a sua essência, continua sendo mesa. Isto é a intuição eidética desta mesa. A intuição pode ser sensível ou eidética. Tá? Dada esta descoberta, a exigência de justificação radical colocada por Sócrates para a vida ética em geral, assume é o ipso, quer dizer, por causa disso mesmo, a forma significativa de uma determinação normativa ou de uma justificação de princípio da vida ativa em função de ideias gerais da razão que convém captar por uma pura intuição eidética. Ou seja, qual é o fundamento absoluto da conduta moral? Qual é o fundamento absoluto que a conduta moral tem na razão? E esta é a exigência fundamental de Sócrates. Todas as pessoas com quem Sócrates dialoga têm ideias a respeito da moral. Eles acham que isso é certo, aquilo é errado, né? Isso é bom, aquilo é ruim, etc, etc. Mas o Sócrates não se contenta com isso. Ele exige um fundamento racional absoluto do conhecimento moral. Né? Sócrates não desenvolveu esta ideia, ele apenas a aplicou, ele a concebeu e a aplicou nas investigações morais que ele faz nos seus diálogos. Quem vai elaborar isso realmente é Platão. Platão leva isso infinitamente além do que Sócrates fez. Então, de cara, você entende que, vamos dizer, a primeira ciência que Sócrates tentou criar foi a ciência da moral. Não foi a física, não foi a matemática, não foi nada. Qual é o primeiro campo de atividade, vamos dizer, racional de Sócrates? A moral. Não é isso? Isso quer dizer que a própria ideia de ciência vai sair daí, vai sair deste conhecimento moralmente fundamentado. Tá certo? Você vê que nas discussões de Sócrates, a exigência que ele tem de seriedade, de honestidade, de coerência é muito intensa. Mas é evidente que não basta a coerência lógica. A coerência lógica é apenas a perfeição formal do discurso. É preciso que o discurso se refira, vamos dizer, a essências eidéticas imediatamente apreendidas e irrecusáveis, indestrutíveis. Só quando você faz, vamos dizer, a perfeição formal do raciocínio não resolve, por si, não resolve nada. É claro que ela é necessária, mas além disso precisa de algo mais. É preciso uma intuição eidética correta e verdadeira dos objetos que você está falando. Ou seja, é preciso o quid. Por isso que Sócrates, sempre nas suas discussões, ele começa com uma pergunta: o que é isto? Por exemplo, o sujeito acha que uma coisa é justa, o outro acha que é injusta, e o Sócrates vem e pergunta: mas o que é justiça? É? Ou seja, você pode estar tentando vender como justa uma coisa que não é justa, porque o simples fato de você não sabe o que é justo e o que é injusto. Você apenas tem essa impressão. Você gosta de certas condutas e não gosta de outras, então aqui você gosta lhe parecem justas. Mas para que a sua noção do justo seja, por sua vez, justa, é necessário que ela se apoie numa apreensão eidética efetiva da essência da justiça e não das suas qualidades acidentais. Por exemplo, num dos debates ele pergunta o que é justiça, e o sujeito diz: olha, injustiça é você fazer o bem para os seus amigos e o mal para os seus inimigos. Eu digo: bom, isso aí pode parecer justo em certo momento, e talvez isso em certas circunstâncias seja justo, mas é justo sempre? Não. Tá certo? Isto é um aspecto, vamos dizer, acidental, passageiro da justiça. É um aspecto meramente empírico. Empírico quer dizer aquilo que vem da experiência. No curso da sua experiência pode acontecer isto. Mas isso aí não vale nada se não se apoiar, numa apreensão eidética correta do que é a justiça em si mesma, independentemente do nosso gosto. Né? Muito bem. Desta noção surge todo o conceito de ciência que nós temos até hoje. Quer dizer, a ciência, nós entendemos como ciência um conhecimento racionalmente fundamentado. E quando nós falamos racional, quer dizer, em primeiro lugar, os raciocínios têm que ser certos, mas não basta que eles sejam certos, é preciso que eles versem sobre essências corretamente apreendidas, ou seja, sobre realidades, né? E não meras ideias nossas. Até uma mera ideia que eu tenho na cabeça, isso não quer dizer que eu a apreendo eideticamente, nem as minhas próprias ideias, né? Então, toda a discussão que existe sobre ciência tem que voltar a este ponto. Do que nós estamos falando? E isso é a coisa mais, como é que se diz? É o aspecto mais desprezado em todas as discussões. Todo mundo só quer emitir a sua opinião, emitir o seu juízo, expressar a sua preferência e justificá-lo, ou seja, argumentar em favor dele. Mas antes de tudo isso, existe uma pergunta, que é: do que nós estamos falando? Quando você faz esta pergunta, você vê que na maior parte das discussões humanas a pessoa não tem ideia do que estão falando. Elas estão apenas expressando impressões e preferências. Nessa expressão e preferências, você pode usar o argumento do que você chama de ciência. Mas ciência quer dizer muitas coisas. A primeira noção de ciência que nós temos é essa. Quer dizer, um conhecimento racional, intuitivo, auto-evidente e apodíctico. Essa é a primeira coisa. Indestrutível. Né? Totalmente fundamentado. Essa é a primeira noção. É, mais tarde aparecem outras características da ciência. Por exemplo, quase 2000 anos depois disso, aparece a noção da ciência experimental, tal como expressa ali a partir de Galileu, vamos dizer, entre Galileu, né, até Claude Bernard já é século XIX, aparece a noção da ciência experimental. E muito bem, a noção da ciência experimental vale alguma coisa por quê? Porque ela tenta atender a isto aqui. Então, a primeira condição do conhecimento científico é a existência de um negócio chamado evidência. Vamos supor que não existisse evidência nenhuma. Nenhum conhecimento é auto-evidente, nenhuma verdade se impõe a nós pela sua simples presença. Tudo precisaria, então, ser demonstrado logicamente. Mas demonstrar com base no quê? Uma evidência é algo que não precisa ser provado. Eu não preciso provar que eu sou eu mesmo. Não é isso? Mas se todo conhecimento tivesse que ser provado, ele teria que ser baseado em outra coisa, num outro conhecimento, que ou é evidente, ou também tem que ser provado. E outro que tem que ser provado, e outro. Quando você tem uma prova se baseia na outra, que se baseia na outra, na outra, na outra, é assim, indefinidamente, nada seria possível. Então, existe um começo absoluto do conhecimento. Esse começo absoluto chama-se evidência intuitiva. Intuitivo é para separar do racional. Racional é o que você obtém por raciocínio. Intuitivo é o que você obtém por uma apreensão imediata que você não precisa nem pensar. Por exemplo, você não precisa pensar para saber que você é você mesmo. Não é isso? Você não precisa pensar para saber que A é igual a A. Não é isso? Que uma coisa é ela mesma e não outra coisa. Tá certo? Então, você também não precisa pensar para saber, vamos dizer, que uma coisa não pode ser e não ser ela ao mesmo tempo. E assim por diante. Esses são os princípios fundamentais da razão. Mas não são só da razão, eles são os princípios da estruturação da própria realidade. E é por isso que você o chama de intuitivo, porque você intuiu algo além do que você pensou. Você não está só pensando, você está captando uma realidade. Não é isso? Então, a existência da evidência é a primeira condição de qualquer conhecimento científico. Ora, você imagina, você pega qualquer teoria científica que as pessoas acreditem, qualquer uma. Elas acreditam na teoria do buraco negro, né, a teoria da evolução, a teoria do raio que parta, né, e pega o defensor dessa teoria e faz ele... Você consegue retornar desde essa formulação complexa dessa ciência até as evidências fundamentais de onde ela partiu? A pessoa não consegue fazer isso. Mas se você pegar a teoria da evolução, existe alguma evidência fundamental do qual você parta para a teoria da evolução? Não. Ali só existem raciocínios e suposições, frequentemente de tipo estatístico. Se você pegar, por exemplo, toda essa discussão de terra plana ou terra esférica, você vai ver que esta exigência é completamente negligenciada ali. Você poderia resolver o problema se você retornasse às evidências iniciais, mas ninguém quer evidências iniciais. Todo mundo quer provar algo. Tá certo? Então, e evidentemente as pessoas apelam a um negócio que eles chamam de autoridade da ciência. Mas a ciência não teria alguma autoridade se ela não fosse ciência, se ela fosse apenas opinião. E essa é a diferença fundamental que o Sócrates vê nas discussões. Vocês estão apenas trocando opiniões. Mas por trás dessas opiniões, existe algum conhecimento efetivo? Ou seja, do que estamos falando? Qual é, vamos dizer, a essência originária da qual nós estamos falando? Se você descobre essa essência originária do assunto que está discutindo, então aí você tem o critério para julgar todas as demais opiniões. Senão, você não tem. Senão, é apenas troca de opiniões. Não é isso? Então, Mas é claro que se você tiver somente a evidência intuitiva, o seu conhecimento não vai muito longe, porque o número de coisas das quais você pode ter evidência intuitiva é muito pouco. Então, por exemplo, você está andando no seu carro, o carro para, e você pensa assim, acabou a gasolina, ou deu um outro problema qualquer. Você tem evidência intuitiva disso? Não, você não tem. Nem disso você tem. Você chega a essa conclusão por um raciocínio. Por exemplo, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas você tem, sei lá, tem uma dor na barriga. Bom, você tem uma evidência intuitiva de que teve dor na barriga. Isso é inegável. Mas o que é essa dor na barriga? Você não sabe. Isso quer dizer que você, da maior parte das coisas sobre as quais nós pensamos, nós não temos evidência intuitiva nenhuma. Nós conhecemos essas coisas mediante raciocínios que nós fazemos em cima de certas, de um número pequeno de evidências intuitivas iniciais. E isso é o que nós chamamos de prova. Prova é um raciocínio que transfere veracidade de uma coisa já sabida para outra que não era sabida. Idealmente, a coisa que já era sabida, em última análise, será uma evidência primária. E se você, partindo de evidências primárias, você chega, vamos dizer, a transferir pela razão a veracidade dessas evidências primárias para uma série de outras coisas que você não consegue conhecer por evidência, então aí você tem uma ciência na mão. Não é isso? Agora, se você pega um livro de ciência, pega um livro de química ou de física e pergunta quanto disso aqui é evidência intuitiva, você vai, quase nada. É tudo raciocínio. Portanto, quando você fala de ciência, você está falando de uma coisa que já saiu da esfera da evidência imediata. Nada ali é evidência imediata, quase nada. Tudo são raciocínios e provas. Isso quer dizer que é um conhecimento relativo. Porque só aquilo que é evidência imediata é absolutamente certo em si mesmo. O resto tudo precisa ser provado. E para provar precisa ser um raciocínio. O raciocínio pode ser bastante complicado, pode haver um erro ali no meio, pode acontecer milhares de coisas. Então, o sujeito que te apresenta usa a palavra ciência no sentido de um conhecimento certo e provado, ele já provou que ele não sabe o que é ciência. Porque a ciência, em geral, não é isso. Ela é uma especulação racional, tá certo? Em torno de coisas que estão longe de ser evidências intuitivas. Por exemplo, que evidência intuitiva você pode ter da vida dos dinossauros? Nunca nenhuma. Se existiu algum homem no tempo que eles viviam, esse cara teve alguma evidência intuitiva. Nós não temos jamais. Nós temos evidência intuitiva de uns ossos que nós achamos. Alguma vez acharam um esqueleto de dinossauro inteiro? Nunca. Ou seja, nós não temos evidência intuitiva nem do esqueleto deles, nós temos de ossos separados, que nós juntamos e construímos. Nós não sabemos sequer se esses ossos pertenciam ao mesmo dinossauro. Pode ser que você catou um osso aqui, catou outro na China, catou outro no Uruguai, e catou outro no, perto do Polo Norte. Você ajunta e diz, isso aqui é um dinossauro. Então, você imagina como nós estamos longe das certezas intuitivas fundamentais que Sócrates exigia nas suas discussões. Ou seja, quanto nós estamos longe do ideal da ciência. Esse ideal, o Husserl o chamava de ideal teleológico, de telos. Telos quer dizer finalidade, meta. Ou seja, não é um ideal que nós podemos exigir de qualquer conhecimento, mas é um ideal para o qual estamos nos dirigindo e que nunca vamos atingir, mas que é ele que guia as nossas atividades, ele nos mostra o caminho. O ideal teleológico da ciência é aquilo que toda a ciência pretende atingir e nunca atinge. Mas você não pode perder isso de vista, senão o que você está fazendo deixa de ser ciência. Está entendendo? Então, quando a ciência perde de vista o seu ideal teleológico e ela afirma os conhecimentos que ela já tem como se fossem verdade, ela está sempre mentindo. Nós não sabemos se nada de ciência alguma é verdade. Nós apenas estamos nos dirigindo à verdade sobre aquele assunto. Nós não sabemos onde vamos estar amanhã. Não sabemos o que vamos descobrir amanhã. Não sabemos se as crenças que nós temos hoje serão desmentidas amanhã. Nunca sabemos. Existem domínios onde você tem certezas definitivas. As ciências puramente formais, por exemplo. As ciências puramente matemáticas. Mas elas não dizem respeito a nada. Então, é uma série de certezas formais que você tem que não te dizem nada a respeito de coisa nenhuma. A própria lógica é assim. O que é a lógica? É, vamos dizer, a ciência de verdades possíveis. Pensamentos certos possíveis. Só isto. Então, isto quer dizer que, em princípio, a autoridade da ciência vem de um ideal que ela tem. E vem da fidelidade que ela tem a esse ideal. A autoridade da ciência não vem do conteúdo dela, nunca. Tudo que qualquer ciência afirma é apenas um conteúdo dela. É aquilo que você descobriu até aquele momento. Absolutamente tudo. Tudo isso aí é certeza científica? Nada disso é certeza científica? Nunca. Nenhuma ciência tem certeza de nada, nunca. Isto é fundamental. Ela só tem certeza do seu ideal teleológico e dos recursos puramente formais, lógico-matemáticos, que ela emprega. Não é isso? Do resto, vamos dizer, você, principalmente nos setores onde você está investigando objetos que por si mesmos não são acessíveis aos nossos sentidos. Bom, se você está estudando, vamos dizer, biologia, está estudando os mamíferos, bom, os mamíferos são acessíveis aos nossos sentidos, você vê uma vaca, você vê um elefante, etc, etc. Mas depois você começa a estudar micro-organismos que não são acessíveis. Você só tem acesso a eles através de instrumentos óticos. Não é isso? Ora, um instrumento óptico, ele te dá um acesso direto ao objeto, nunca na sua porca vida. Você precisa aprender a lidar com aquilo. Está entendendo? Existe todo um aprendizado técnico que alguém tem que lhe passar. Como é que eu lido, sei lá, te dou um baita microscópio eletrônico, papapá. Como é que eu lido com isso? Alguém tem que me ensinar isso aí. Como é que ensina isso aí? Basta você ter um manual de instruções? O manejo do microscópio eletrônico é um conhecimento científico que alguém te passa? Não é. É um conhecimento técnico prático que alguém tem que passar para você pessoalmente. E na hora que ele vai passar, as regras que ele vai te dar não são, estão totalmente expressas em conteúdos verbais. Não são frases que ele diz. São gestos, olhares, insinuações. Tudo isso tem todo este mundo subjetivo. Você precisa passar por isso para aprender a manejar o instrumento que vai te dar a visão de certas coisas. Quanto mais complexo for o equipamento, e você acha, ah, agora temos maior precisão, quanto mais complexo o equipamento, mais esses elementos subjetivos entram no aprendizado do manejo da coisa. Estou entendendo por que você fala de certeza científica? Em geral, besteira. Claro que existem algumas certezas científicas, mas elas são muito poucas. E vamos voltar. Então, primeira condição para o conhecimento científico é a existência de evidência. Não é isso? Ora, o número de objetos que podem ser mostrados a nós por meio de evidência é muito pequeno, muito poucos. Não é isso? Eu digo, por exemplo, eu estou vendo essas pessoas sentadas aqui, eu suponho que elas sejam pessoas vivas. Mas eu sei como é que funciona o corpo delas, eu não posso ver isso. Então, como é que eu sei que essa pessoa está viva e não morta? Eu vejo ela se mexendo e eu suponho que certos órgãos estão funcionando dentro dela. Se eu abrir a pessoa para ver se isso está acontecendo, eu matei a pessoa. Então, o tempo todo nós estamos usando conhecimentos que não são evidentes, que chegam a nós através de uma imensa cadeia de raciocínios e suposições, dos quais não temos nenhuma certeza. Tá certo? Então, primeira condição, então, é a evidência. A segunda condição é o que se chama a prova, que é a prova? É a transferência da veracidade de uma verdade conhecida para uma verdade desconhecida. Supondo que a verdade conhecida seja auto-evidente, como, por exemplo, o princípio de identidade, ou o fato de que eu estou aqui onde estou, né, certo? O qual deriva, aliás, do princípio de identidade, eu posso, com base nisso, provar outras coisas que não são evidentes, mas que se tornam certas e confiáveis através de um raciocínio. Do famoso raciocínio. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Eu não confirmei a mortalidade de Sócrates pessoalmente, eu não vi Sócrates morrer. Né? E além disso, eu dizer que ele é mortal quer dizer apenas que ele pode morrer agora, daqui a pouco, ano que vem. Ele vai morrer um dia, mas não sei quando. Então eu não tenho um conhecimento intuitivo da mortalidade de Sócrates. Né? Eu concluo essa mortalidade a partir da confiança que eu tenho numa afirmativa geral de que todo homem é mortal. De onde eu tenho essa certeza de que todo homem é mortal? Eu a derivo da essência eidética homem. Né? O homem, por definição, é mortal. E se ele não for mortal, ele é um anjo e não um ser humano. Então, digamos, a mortalidade humana pode ser considerada uma essência eidética, perfeitamente cognoscível. Isso não quer dizer que nunca vai haver um homem imortal. Pode haver, mas ele terá algo nele que não é humano. Por exemplo, Jesus era homem, no entanto, não é mortal. Não é isso? Então, vai deixando isso de lado, onde a mortalidade faz parte da essência homem. Portanto, eu posso aceitar isso como uma coisa auto-evidente. Mas a mortalidade de Sócrates não é auto-evidente. Eu a concluo a partir da evidência que eu tinha da mortalidade humana em geral. E eu faço isso através do quê? Através do. Eu tomo a mortalidade humana em geral como premissa fundamental, acrescento uma segunda premissa que diz Sócrates é homem. Como é que eu sei que Sócrates é homem? Ele não pode ser um macaco. Ele não pode ser um tatu-bola. Ele não pode ser um extraterrestre. Tudo pode. Sócrates é homem, portanto, não é uma certeza, vamos dizer, apodíctica, auto-evidente. Ela depende de saber se os traços de Sócrates coincidem com a essência humana geral. Eu precisaria fazer a lista dessas características da essência humana e ver se elas aparecem em Sócrates. Então, daí eu tenho essa segunda premissa: Sócrates é homem, de onde eu concluo, bom, como todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. O que eu fiz? Eu transferi a veracidade de uma afirmativa geral para uma afirmativa particular. Não é isso? Então, isso quer dizer que toda prova, idealmente, ela parte de uma evidência intuitiva direta. Mas ela pode partir de outras coisas que foram provadas por raciocínio também. Você prova uma coisa, com base nela você prova outra, outra, assim por diante. Então, isso chama-se uma cadeia dedutiva, uma cadeia de deduções. Rarissimamente você pode recuar até a evidência inicial. Mas a gente aceita essas várias premissas como se fossem certas, senão nós não poderíamos continuar raciocinando. Tá certo? Então, primeiro tem que haver evidência e segundo tem que haver uma prova. Mas é evidente que tem que haver um nexo, uma ligação entre a evidência e a prova. De onde vem essa ligação? Vem dessa segunda premissa que eu coloquei. Ou seja, algo precisa conectar a evidência com a prova. Tá certo? Muito bem. Então, é o nexo evidência-prova. Esse nexo, por sua vez, ele tem que ser intuitivo, ele não tem que ser um nexo que você precisa provar. Porque senão você precisaria provar esse nexo com base em outro, com base em outro, com base em outro, e não ia terminar nunca. Então, nós temos aí as condições iniciais do conhecimento científico: a evidência, a prova, o nexo da evidência com a prova e a evidência do nexo. O nexo tem que ser intuitivamente evidente. Senão ele teria que ser provado com base em outro, outro, outro, e assim não ia terminar nunca. Essas são as condições sem as quais não existiria nenhum conhecimento racional e, portanto, nenhum conhecimento científico. Basta você ter consciência disso para você ver como a quantidade daquilo que se impõe aos estudantes e à massa como certeza científica é quase tudo furado. Mesmo que seja certo, não é certeza. Mesmo que seja verdadeiro, pode ser verdadeiro, pode ser falso, né? A ciência nunca nos dá essa certeza absoluta de nada. Nós só temos certeza absoluta nos setores puramente formais, lógico-matemático, e só. No resto, tudo depende de uma imensa cadeia de deduções, nas quais você vai colocando premissas que você obteve da onde? Da experiência. Da experiência sensível, às vezes, mas às vezes você tira da experiência sensível indireta, obtida através de instrumentos. Isso. E esses instrumentos, eles se limitam a, vamos dizer, mostrar para você coisas que com os seus sentidos você não pode ver. Não, eles medem. E o que é medir? Medir é comparar uma coisa existente com outra não existente. Outra que você inventou. Um metro, um centímetro, um milímetro, uma milha, uma polegada. Ou seja, são comparações quantitativas que você faz entre coisas existentes e coisas inexistentes, mas que ajudam você a pensar. Então, quando você chega nessa esfera das coisas mensuráveis, veja a distância que você foi parar das evidências iniciais. Então, quem não tem consciência dessas coisas não tem a menor ideia do que é ciência. Então, o sujeito é confundir a certeza científica com a autoridade socialmente admitida de determinados grupos e pessoas nas quais ele confia. Por exemplo, eu li no Stephen Hawking, ou eu li no Olavo de Carvalho, ou eu li não sei quem. Isso é apenas a confiança que você tem. Isso não é, essas coisas não são certezas científicas. Você vira, por exemplo, se agora nós estamos tendo uma discussão em torno de terra plana e terra esférica, significa o seguinte, meus filhos, significa claramente, nós não temos prova definitiva de uma coisa nem da outra. Isso é óbvio, né? Então isso pode continuar sendo discutido, né? Se vira a questão da teoria da evolução. Não existe um debate imenso na teoria da evolução? Esse debate é 200 anos, né? Significa que nós não temos certeza, meu Deus do céu. Agora, o sujeito que acredita numa dessas teses, ele pode acreditar que ela tem autoridade. E ele vai apelar ao quê? À comunidade científica. Ora, a comunidade científica é uma ciência? A opinião dominante da qualquer comunidade científica é uma ciência? Claro que não. É apenas uma opinião dominante. Ela é tão certa quanto o resultado de uma eleição. Hã? A maioria votou no Bolsonaro. Quer dizer que o Bolsonaro vai ser um grande presidente? Bom, esperamos que sim, mas podemos jurar? Isso é científico? Não, não é científico. Se fosse o Lula, votamos o Lula. O Lula vai ser o grande presidente? Não. Nós esperávamos que fosse, não foi. Mas tem gente que acredita até hoje, né? Então, você, em geral, o apelo à ciência em toda a discussão pública, 99% dos casos é empolhação. Porque essa coisa não tem nada de científico. Em segundo lugar, além disso, existe o problema de que, para você aplicar os critérios científicos, o mais rigoroso que seja, a qualquer objeto, você precisa tê-lo reduzido a uma essência eidética. Por exemplo, eu quero estudar aqui o macaco prego. Mas eu não estudei o macaco prego ainda, apenas vi. Eu quero estudar daqui para dentro. Então eu tenho que, a prioristicamente, definir o que é um macaco prego. Então, mais ou menos pelos traços que eu imagino que o macaco prego tem, eu defino o macaco prego e daí passo a estudar os macacos que se encaixam naquela definição. E só eles, evidentemente. Se aparece um outro que não se encaixa, diz, não, isso aí está fora da minha pesquisa. Ora, da definição de macaco prego que você obteve, você pode, por raciocínio ou por imaginação, deduzir certas características que você acha que o macaco prego tem. Por exemplo, bom, ele é um mamífero, então ele deve nascer por uma gestação na barriga da mãe, pá, pá, pá, A gestação não pode durar nem 2 minutos, nem 150 anos. Você supõe isso, né? Você não tem prova nenhuma de que é assim, mas você acha que é. Então daí você vai medir, vamos acompanhar a macaquinha, quanto tempo ela ficou grávida, para ver se confere ou não. Ou seja, do modelo apriorístico que você criou, você aplica esse modelo a um conjunto de fatos observados para ver se confere ou não. Isso é tudo que uma ciência faz, né? Isso quer dizer que a primeira coisa que uma ciência faz é recortar. Você imagina a amplitude do mundo da experiência. Você pega aqui, você pega um macaco prego e mede o macaco prego com o tamanho do planeta Terra, com toda a história humana desde o início, com a história cósmica, com a existência ou não dos outros planetas, outras galáxias, etc. Tem tudo isto. E tem cada experiência humana que cada ser humano teve desde o início do mundo. Dentro desse universo, você pega um negocinho chamado macaco prego, recorta esse bichinho e vai estudar aquilo. Toda a ciência começa com um recorte da realidade. Desse recorte, ela concebe hipóteses, né, a respeito do objeto assim recortado e só daquilo. E, em seguida, inventa métodos de observar e fazer experiência para ver se as hipóteses que você inventou a respeito do macaco prego se realizam ou não. Isso quer dizer que o sujeito pode passar a vida inteira estudando macaco prego e fazendo só isso. Ele tem lá o conceito do macaco prego, né? Ele estuda só os objetos que se enquadram nessa definição. Dessa definição, ele inventa certas hipóteses que lhe parecem razoáveis e, em seguida, vai averiguar se essas hipóteses se realizam na prática ou não. Se elas não se realizaram, você tem certeza que elas não existem? Não, você não tem, porque você observou só um certo número de macacos pregos e não todos. Então você tem o quê? Uma certeza estatística, uma certeza probabilística. Por exemplo, eu tenho uma certeza probabilística de que a gestação de nenhum macaco prego durou apenas 30 segundos. Também não durou 300 séculos, né? Mas eu tenho certeza absoluta disso? Não. Tenho a certeza probabilística. Ora, a certeza probabilística, ela é incerta? Não, ela é certa dentro do seu limite probabilístico. Se eu digo que a probabilidade de uma coisa é de 72%, né, esta probabilidade tem que ser apodíctica, por sua vez. Porque isso 72%, às vezes quer dizer 73, 74, 78, então não tem probabilidade nenhuma. Não é isso? Outra coisa, quando eu falo de ciência probabilística, só existe ciência probabilística quando essa probabilidade é quantificada. Se eu digo, há uma probabilidade de que aconteça tal coisa, essa probabilidade tem que ser quantificada, tem que ter um número. É 2%, 3%, 150%. Se você disser, tem uma probabilidade, eu digo de quanto? Eu não sei. Então não tem probabilidade nenhuma. Isso quer dizer que probabilidade não quantificada não é nada. Não é isso? É um pum filosófico, não é nada mais do que isso, né? Então, mas você quantificar a probabilidade aproxima você da certeza de jeito nenhum. Porque a certeza vai depender de tudo isso que eu falei antes, você tem que retornar até as primeiras certezas, as primeiras evidências apodícticas. Isso quase nunca acontece. Isso também quer dizer, se você observar assim, o número de campos de investigação científica que existe e ver que eles são praticamente incomunicáveis entre si, você vê que a ideia de certeza científica é quase sempre utópica. É? Naquele livro O Sonho de Descartes, eu esqueci o nome do autor, acho que é Upinski, é? Arnaud Upinski, eu acho que é esse. Ele diz o seguinte, olha, os trabalhos na esfera, na área de matemática hoje em dia são tantos que, em geral, o chefe do departamento não consegue entender o projeto de pesquisa que o seu subordinado lhe apresenta. Então, ele aprova ou desaprova aquilo no chute, no escuro. Quer dizer, o presidente não entende, o chefe do departamento não entende o que os seus subordinados estão fazendo. E os subordinados, um não entende o que o outro está fazendo. É? E isso é a realidade da profissão de matemático. Como é que você pode falar de certeza científica nessa área? Não pode. quanto menos certeza científica existe, maior a necessidade neurótica que os cientistas têm de afirmar a autoridade da ciência. Porque o campo de incerteza é tão imenso que o sujeito fica aterrorizado. Eu fico que nem o Pascal. A solidão desses espaços infinitos me apavora. É assim que as pessoas ficam. Quando você começa a estudar, vamos dizer, o que é realmente o conhecimento científico, você vê que a área de incerteza é um negócio monstruoso. E a área de certeza é muito pequenina. Ela existe. Graças a Deus existe. Se não existisse, nós já teríamos morrido. Nós temos alguma certeza. Por exemplo, a aritmética elementar é certa, né? E tem algumas coisas, do mundo sensível que também são certas. Nisso, então, por exemplo, a diferença entre um mamífero e uma lagartixa é uma coisa certa, não tem como você negar isso aí. Nisso. Mas, em geral, você vê que nas discussões que a pessoa apela à autoridade da ciência, a pessoa não tem ideia de onde vem essa autoridade. Se você estudar o Husserl, você vai ver, existe essa autoridade porque a autoridade vem de um ideal teleológico. Ou seja, o ideal de um conhecimento apodíctico indestrutível, ao qual estamos constantemente nos dirigindo e pelo qual nós medimos a qualidade do conhecimento que nós obtivemos. E que por isso mesmo nós temos que saber que o nosso conhecimento é sempre incerto. Ele é provisório. Né? Outra coisa, se existe esse ideal teleológico, e se uma atividade cognitiva é ciência, por que se submete a ele? Isso significa o seguinte, que em nenhum momento a ciência pode dizer não atingi o meu ideal teleológico, acabou, não tenho mais nada que descobrir nesse sentido. Então isso quer dizer que amanhã ela pode descobrir que ela está errada a respeito de tudo que afirmou antes. E se ela aceita isso, então significa o seguinte, se a ciência afirma a sua autoridade, ela não é ciência. Só pode haver ciência se a ciência não tiver autoridade nenhuma. E se ela tiver autoridade, então ela pode proclamar um dogma. E ela não precisa provar mais nada. E. Vê para mim logo o que aconteceu. A cachorrinha está latindo aqui. Ela estava latindo para alguma coisa lá fora ou aqui dentro? Ela estava dentro. Ela estava olhando para fora. Ah, olhando para fora. Então ela viu algum negócio lá, viu algum mosquito, algum negocinho. Um mosquito ou um ladrão, sei lá. A nossa cachorrinha agora está muito bem comportada, agora é só late quando tem uma razão, uma certeza apodíctica. Bom, então, o que eu queria dizer hoje era isso aí, né? Eu já escrevi apostilas e dei aula sobre as condições do conhecimento científico há muito, muito tempo atrás. Eu vou ver até se acho essas apostilas e as coloco aqui em circulação para vocês. Não é isso? Até artigo do jornal. Até artigo do jornal. Tem artigo do jornal que eu mencionei isso. Uhum. Não, mas tem uma apostila que eu expliquei devagarzinho. Você lembra? Ela assistiu essas aulas. Né? Eu acho que está até melhor explicado do que eu expliquei hoje. A gente vai ficando velho, a gente fica meio impaciente, começa a querer explicar as coisas rápido demais. Mas naquele tempo eu tinha paciência, devagarzinho. Ainda vou voltar a isto. Muito bem, esse era um dos assuntos que eu queria tocar hoje. O outro assunto é aquele que eu abordei na conferência que eu fiz em Miami, no Museu da Diáspora Cubana. Não é isso? Eu me lembrei de dar essa conferência porque eu pensei quem me inspirou a dar essa conferência foi o Vladimir Safatle. E o Haddad, famoso ministro Kagat. Né? Quando eu disse aquilo que o Max Horkheimer estava advogando as relações eróticas entre mãe e filho, eles ficaram assustadíssimos e mandaram publicar na Folha. Isso é fake news, etc. Isso é uma calúnia. Max Horkheimer jamais faria uma coisa dessa, etc, etc. E o trecho que eu usei, né, o Max Horkheimer diz isso evidentemente. Ele diz que a privação de intercâmbio erótico entre mãe e filho, pai e filho ele não fala, mas mãe e filho, cria lesões que podem até dificultar o uso da razão. Quer dizer, o aparato racional do ser humano é prejudicado pela falta de relações eróticas com a própria mãe. Ele diz isto. Daí eu fiquei impressionado, falei, olha, esses camaradas todos estão falando isso, são adeptos da escola de Frankfurt. Né? O Haddad, ele escreveu um livro que ele diz que é uma conclusão que ele tirou do negócio da escola de Frankfurt. O Safatli também. Como é possível que os adeptos e defensores da escola não entendam uma coisa óbvia que o chefe da escola está dizendo? Como é possível chegar a este ponto de analfabetismo funcional? Não só eles, o analfabetismo funcional deles se tornou obrigatório para a mídia, porque saiu na Folha, que era fake news, eu que tinha inventado aquilo. Então, imagina, se os professores de filosofia não são capazes de ler o Marx, como é que o cara da Folha vai ser capaz? É, não dá. Não é isso? No entanto, o sentido ali do texto é muito evidente. Então, eu comecei a pensar assim, mas se eles não estão entendendo nem isto, nem este paragrafinho do Max Horkheimer, será que eles pararam para pensar, vamos dizer, no que uma política baseada na escola de Frankfurt pode provocar? Né? E eu me lembrei o seguinte, para resumir as coisas de uma maneira brutal, ao longo da história do comunismo, revolução comunista, socialista, como queiram chamar, houve várias formulações ideológicas diferentes e várias estratégias diferentes. Não é isso? Eu, naquele livrinho que eu estou escrevendo, chamado A Marcha dos Abismos, na parte inicial que eu trato de Karl Marx, eu notei que havia ali um problema dentro do marxismo originário. E o problema é o seguinte, Marx tinha dito que o único ponto de vista pelo qual nós podemos apreender a realidade objetiva da história é o ponto de vista da classe proletária. Só o proletariado pode ter uma visão objetiva da história. Por quê? O proletariado não tem interesses em jogo que deformem a sua visão das coisas. Ao contrário, o interesse do proletariado coincide, segundo ele, com o interesse da humanidade inteira. Agora, da burguesia, não. É só da burguesia. Né? E as outras classes, a nobreza também. Né? E assim por diante, o clero e tal. Mas o proletariado só tem interesses que coincidem com os da humanidade inteira, então ele vê as coisas como elas realmente são. E, ao mesmo tempo, é ele o primeiro sujeito que está escrevendo a visão objetiva da história sem jamais ter sido proletário. E pior, quando ele escrevia isso, ele não tinha visto nenhum proletário, nunca. Né? E lá pelas tantas existe uma correspondência dele com Engels, no qual eles dizem, não, o proletariado ainda precisa do guiamento dos intelectuais. E opa, o proletariado não era o centro, o foco, o topo da consciência histórica universal? Então por que que tem que sair o intelectual burguês ou pequeno burguês para ensinar ele? Marx percebe isso e não toca mais no assunto. Ele fala, bom, então a relação entre a intelectualidade e o proletariado é um problema central do marxismo. Mas Karl Marx não trata disso. Ele deixa, como dizer, aí Marx morreu e nada mais disso, nem ele foi perguntado. Sobrou este problema para Lenin e os outros, né? Lenin resolveu o problema, né? Se pensando assim, o proletariado que se dane, nós fazemos a revolução e depois nós dizemos ao proletariado o que ele tem que pensar. Georg Lukács inventa a história da consciência possível do proletariado, ou seja, nós nos baseamos não na consciência que o proletariado tem, mas naquele que ele pode vir a ter. Você vê que isso já é uma empulhação. Quem que vai inocular no proletariado essa consciência? É nós, os intelectuais. Então, você pega a consciência dos intelectuais e diz que mais tarde ela será a consciência do proletariado, quando os proletários virarem intelectuais. Então, é claro que existe nisso aí uma empulhação, uma vigarice assim, escondida embaixo do tapete. Tá certo? Mas isso continuou dando problemas ao longo dos tempos. Né? Isso, também existiu o fato de que Karl Marx dizia que os camponeses são, por essência, uma classe reacionária, inimiga da revolução. E chega o Mao Tse-tung e diz, nós vamos fazer a revolução operário-camponesa. Para Karl Marx, isso aí não queria dizer nada, isso é um absurdo, isso é o quadrado redondo. No entanto, ele fez. E conseguiu fazer a revolução. Portanto, algum sentido aquilo devia ter, não é isso? E assim por diante. Mas quando chega por volta dos anos 50, 60, um grupo de intelectuais europeus, né, chega à conclusão de que o conflito fundamental do capitalismo, que é entre burguês e proletário, não dá mais para ser explorado como fonte da revolução. Por quê? A burguesia absorveu o proletariado. Ela ganhou tanto dinheiro que ela começou a pagar melhor os operários subiram de nível de vida, eles não querem mais a revolução, então não há mais um conflito. Eles chamam esse conflito de contradições. Não há mais uma contradição antagônica entre proletariado e burguesia. Então, agora, como é que nós fazemos para destruir o capitalismo? Não é isso? Então, houve várias ideias, né? Uma das ideias foi a do Marcuse, de usar ali o lumpen proletariado como classe revolucionária, os estudantes, etc, etc. Mas, no conjunto, tá certo? Essas ideias, na verdade, são meio, não estão no centro da Escola de Frankfurt. Né? No centro da Escola de Frankfurt está a ideia da dialética negativa. O que nós temos que fazer, dizia segundo Theodor Adorno e Max Horkheimer, é analisar tudo pelo ponto de vista do negativo e buscar contradições. Que contradições? Todas. Por exemplo, a contradição de marido e mulher, né? A contradição entre pai e filho, entre professor e aluno, todas as contradições, todos os conflitos humanos possíveis podem se tornar contradições que possam ser exploradas para a destruição do capitalismo. E o advento do quê? Aí Max Horkheimer poderia dizer, como Lula, não sabemos qual é o tipo de socialismo que queremos. A Escola de Frankfurt jamais formulou um ideal ao qual ela deveria chegar. Mas nós vamos aí trabalhando as contradições e acirrando os conflitos, e um dia vai dar alguma coisa daí. E, conforme eu expliquei ali em Miami, as fórmulas anteriores da ideologia revolucionária prometiam um benefício futuro a ser obtido através das lutas presentes. Então, uma revolução proletária, por exemplo, ia matar um bocado de gente, ia ser uma desgraça, mas no futuro haveria uma sociedade mais justa, que o proletariado ia ter o que precisava, etc. E, aliás, o próprio proletariado ia mandar na sociedade, assim por diante. Nos camponeses, a mesma coisa, a guerra operária camponesa, uma desgraça, mas no futuro todo mundo vai viver melhor. Mas, quando você faz parte para a dialética negativa, você explora todas as contradições ou conflitos, o que, que você está prometendo? A Escola de Frankfurt jamais prometeu nada. Ela não disse uma palavra sobre o que a sociedade deveria ser no futuro. Ela só faz o trabalho do negativo. O trabalho do negativo é uma expressão de Hegel. E Hegel considerava que o trabalho do negativo é a força histórica principal. E eles se inspiraram nisso e falaram, bom, então vamos trabalhar a fazer o trabalho do negativo. Então, o trabalho do negativo não está prometendo nenhum resultado maravilhoso a ser obtido no futuro. Mas ele oferece a quem está envolvido nisso, ao seu militante, uma recompensa imediata. Porque o trabalho do negativo faz aquilo que Marx formulou verbalmente, mas não, jamais chegou a realizar, que é, expressão dele, a crítica radical de tudo quanto existe. Presta atenção, né? Tudo está errado. Tudo pode ser olhado do ponto de vista negativo. E a partir da hora que você entra nisso aí, você se transformou no crítico do universo. E se você é o crítico do universo, você não está submetido a esse universo, ao contrário, você está acima dele. Você o examina, analisa, critica, julga e condena. Que obrigação você tem para com esse universo? Nada, porque todas as obrigações são o quê? São coisas negativas. Então, você se transformou na negatividade total, na destrutividade total, e você não tem obrigação com nada. Ou seja, a hora que isso se espalha pelo mundo e as pessoas começam assim, agora eu vou criticar o casamento, vou criticar a educação, vou criticar a medicina, vou criticar mais isso e mais aquilo, mas você não tem mais compromisso com nada. Você está livre de todas as obrigações e, ao contrário, você tem na mão, né, a balança da justiça. Você julga e condena tudo. Então, quer dizer, você espalha com isso aí milhões de demônios pelo mundo, porque quando você se coloca acima do real e o julga e condena, você não tá, você pensa que você está brincando de Deus? Não, não, não, não, não. Inclusive, achei erradíssimo todos esses diagnósticos que dizem que a mentalidade é revolucionária, que o homem quer se fazer de Deus, quer superar Deus. Conversa mole. O sujeito está imitando é o diabo, meu Deus do céu. Não Deus. Né? Ele se transforma num diabo. O diabo está contra tudo. Deus não criou o mundo para destruir o mundo. Né? Ele não nos criou para nos destruir. Nos criou para nos salvar. Então, quando você se transforma no crítico de tudo, você está se colocou acima como um diabo, o grande acusador. Então, isso aí vai levar nós ao socialismo? Jamais. Não vai levar. Porque o socialismo também vai ser criticado, o socialismo também é negativo. Não é isso? Os caras da Escola de Frankfurt sempre foram contra o regime soviético. Né? Só que conseguiram inventar um negócio pior do que o regime soviético, porque o regime soviético prometia algo de positivo. Olha, todo mundo vai ter que comer, nós vamos produzir comida para todo mundo. Já é positivo, né? Nós vamos criar uma indústria, fazer trator, etc, etc. Bom, vamos criar um exército, tudo isso é positivo. E se você está contra tudo, você evidentemente você não tem compromisso nenhum, nem com o regime soviético, nem com nada. Daí, o analista ocidental Bocó acredita, não, agora esse negócio da Escola de Frankfurt é melhor, é mais moderado do que o regime soviético. Então nós podemos apoiar essas pessoas, porque eles às vezes são até perseguidos pelo regime soviético. Existe até a ideia de que o Walter Benjamin foi morto pela KGB. Não é isso? E os caras da Escola de Frankfurt foram recebidos nos Estados Unidos como príncipes. Tiveram os melhores empregos, aplaudidos por todo mundo, até hoje todo mundo aqui é fã deles, e eles estão aí espalhando dialética negativa para tudo quanto é lado. Não é isso? E a dialética negativa não promete nada, a não ser um algo que talvez nasça do negativo algum dia. É como o socialismo do Lula. Não sei que tipo de socialismo queremos e nem sabemos se é socialismo essa porcaria. Agora, você imagina como é estúpido você tentar combater essas coisas em nome de algum valor no qual você acredita. Então os caras não aceitam nenhum valor, meu Deus do céu. Você diz, ah, estão tentando destruir a família. Sim, estamos, odiamos essa porcaria, temos que destruir isso mesmo. E faz lá uma lista de males que a família causou. Eu digo, o que no mundo não criou males? Tudo pode ser criticado, é claro. Agora, do fato que tudo pode ser criticado, os caras vão colocar que tudo é ruim. Eu falei, não é bem assim. Eles não aceitam o bem relativo. Ou tem que ser o bem absoluto, que não existe. Porque todos eles, no começo, todos eles tiveram um certo interesse em judaísmo. No início, eram todos judeus. Tiveram certo interesse em judaísmo, ler a Bíblia, essa coisa toda. Meteram a cabeça no negócio do bem absoluto. Como não encontram o bem absoluto, então tudo que tem é negativo. E daí largaram o judaísmo e inventaram, né, a dialética negativa. Então, isso significa que também o judaísmo também não presta, o judeu também não presta, nem nada presta. Tá certo? Se nada presta, você não tem compromisso com nada, você se transformou no acusador da humanidade. Você vê aqui, isso é completamente diferente. Por isso que eu não gosto de chamar isso marxismo cultural. Porque isso a rigor não é marxismo mais. É um outro negócio, muito pior. Né? Se quiser o chamado marxismo cultural, bom, tudo bem. Também não se pode dizer que não existe nenhum marxismo cultural. Por quê? Porque alguns membros da Escola de Frankfurt tentavam ainda ser fiel ao Marx. No começo eles tentavam ainda. O próprio fundador remoto, que foi Georg Lukács, se considerava um marxista. Né? E esses camaradas, eles todos, nenhum deles da Escola de Frankfurt pertencia ao Partido Comunista. Eles não aceitavam, você não podia entrar no partido, você não podia ter militância. A sua atividade tem que ser puramente acadêmica. Não é isso? Então, você vê, no mundo ocidental, os governantes americanos dizem, não, esses caras não têm perigo nenhum, eles não pertencem ao Partido Comunista. Não é isso? Então, também o erro monstruoso do Ocidente, sobretudo americano, foi analisar tudo isso à luz da famosa doutrina Morgenthau. Morgenthau era um cientista político que achava que os agentes fundamentais do processo histórico são os estados, Então eles encaravam todas as correntes de pensamento como braços do Estado. Então tudo que era marxista era braço da União Soviética. Se você não fosse um braço da União Soviética, ele não pertence ao Partido Comunista, ele é apenas um comunista por convicção, não tem problema, deixa ele. Então eles não viram perigo nenhum na Escola de Frankfurt, porque eles não eram membros do Partido Comunista, eles não trabalhavam para a União Soviética. Eles eram apenas idealistas. Veja a burrice desse Morgenthau. Isso tem uma besta quadrada, como raramente existiu. E o governo americano coloca o cara lá em cima. Este sujeito tapou os olhos do Ocidente contra a verdadeira natureza do processo revolucionário. Se tivessem percebido em tempo, falaram, não, esse negócio, o problema não é a União Soviética, o problema é um movimento cultural, psicológico, muito mais vasto, que antecedeu de mais de 70 anos a existência da União Soviética e vai existir depois dela, como de fato aconteceu. Não é isso? Agora, muita gente achou que quando acabou a União Soviética, o movimento esquerdista ia acabar também. São todos iludidos pela ideia do Morgenthau. Não é isso? Então é isso que eu queria dizer hoje. Não vou responder pergunta, não, porque a aula foi muito comprida, tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado.